Eu vejo humano estombando na favela. É cobra comendo cobra, essa é a nova era. Molecada na função, fumando crack. Pulsação alterada, escuta o baque. Pupu, eu tô mais um. Foi pulando, beltando, ciclando, quem foi? Certamente a resposta fica pra depois. Cada banca, os ratos tá na fita. Tomba um, dois, eu quero ver quem fica. Marca de sangue na blusa, pula o muro de casa. A mãe na porta rezando, irmão mais novo brincando. Os anjos disseram amém, se sacou da morte. Teve sorte, não foi dessa vez, mas será que vai ser sempre assim? A casa caindo, cada dia próximo do fim. Aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão. Aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão, aí, ladrão. Ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. E fica saco com a rapaziada. Vários manos na sua captura. Sai voado pulando, não quero ver você esticado na rua. Perdão aqui é só na hora de morrer. Além do silêncio é garantia, pode crer. Mesmo se sei, não sei, eu não vi não. Pode falar então. Calibres pesados, arsenal de zoeira. A sinfonia do gueto, não posso dar bobeira. Pedra, farinha das duas, tô fora. Cada um, mas eu não quero nem rola. Um bebolado na sua mente. Rap nacional pesado, vê se sente. Veja você mesmo e tira a conclusão. Aí ladrão, aí ladrão. Aí ladrão, aí ladrão. Aí ladrão, aí ladrão. Aí ladrão, aí ladrão. Ladrão sempre bom, tem moral. Aí ladrão, aí ladrão. Aí ladrão, aí ladrão. Aí ladrão, aí ladrão. Ladrão sempre bom, tem moral na